Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 11 de março, em discussão única, o projeto de lei 2801 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera o parágrafo 1º do artigo 99 da Lei 880 de 85, referente ao Estatuto dos Bombeiros. O artigo trata da reserva remunerada, sendo que o referido parágrafo aborda as exceções às regras para o ingresso dessa mesma reserva de coronéis baseadas na ocupação de cargos. Pelo texto, passam a fazer parte desse quadro o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e o subchefe do Estado-Maior-Geral da Corporação. Reportagem Ronaldo Ribeiro.